24 horas no ar. Rádio Tropical Gospel. Tropical Gospel. Sempre com você. Rádio Tropical Gospel. CYJ255. 1320 kHz. Tudo de bom você ouve aqui. A rádio da sua família. Rádio Tropical Gospel Curitiba, Paraná. Deus abençoe a todos vocês que têm conectado conosco através da página da Sede Mundial das Igrejas Visão Missionária. Aqui é o pastor Marciano Alves, dirigente aqui da Sede. Sigo clamando por todos vocês. Ore conosco neste momento. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu clamo por todos os pedidos de orações, todos que necessitam de um milagre, de uma resposta, de uma cura, de um livramento. Ah, meu Deus, manifesta o teu poder. Venha jogar por terra toda a bruxaria, feitiçaria, obra de inveja. Em nome de Jesus, eu oro pela retomada da economia na vida desta pessoa, nesta cidade, nesta nação. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco todos os nomes aqui mencionados no teu altar, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Um forte abraço. Continue ouvindo a Tropical Gospel. Já já estaremos de volta. Cinco horas e 58 minutos. Esta é ZYJ255, Rádio Tropical Gospel do Paraná, 1320 kHz. Estúdios localizados em Curitiba, 24 horas no ar. Estamos também na internet, www.radiotropicalgospel.com.br, na plataforma de aplicativos. Rádio, informação e alegria. Rádio Tropical Gospel, Curitiba, Paraná, Brasil. 1320 AM, Tropical Gospel. Tropical Gospel, sempre com você. Já estamos de volta com a nossa programação, aqui na Tropical Gospel. Galo que é bom, começa a cantar de madrugada. É porteiro arranjando cedinho, é café gostoso mate verdinho, é a Tropical fazendo floreio de um novo dia. A vida abre as asas e você é muito bem recebido pelo seu querido programa Manhã Sertaneja, de segunda a sábado, aqui na Tropical Gospel 1320. Agora vamos tirar essa do fundo do baú. Manhã Sertaneja. Aonde a abelha faz o puro mel. Se tem lugar melhor que aqui, só se for no céu. É verdade! 7:10, gente! Obrigado pelo carinho da audiência. Nós estamos ao vivo pela Rádio Tropical Gospel AM 1320. Aê, coisa boa! Quarta-feira, vamos acordaço! Vamos tirar a remela do zóio! Vamos escovar a canjica! É hora de pegar no trampo! Bom dia! Essa programação é um órgão oficial das igrejas Visão Missionária. Nós temos como nosso líder presidente missionário Alexandre da Rosa. Eu sei que meu trabalho é duro, tenho que suar no meu dia a dia. Só assim eu mantenho a forma, não preciso ir à academia. Tenho uma orquestra de passarinho que me alegra com a cantoria. Eu tenho uma morena linda, que me dá carinho e me faz companhia. Opa, nós estamos chegando agora, amados e queridos ouvintes, e nós vamos começar essa programação hoje com pé direito. Mexe o baú, pastor. Você está ouvindo Rádio Tropical Gospel. 24 horas com você, fazendo a vida acontecer, espalhando amor e emoção, música, cultura e informação. Sua melhor sintonia e muito bom gosto, dia após dia, dia após dia. Sua trilha sonora, sua companheira. Rádio que todo mundo ouve. É sucesso! Na hora de fazer as suas compras, prefira sempre Brito Mercantil e Casa de Carne. Gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, o melhor açougue da cidade e Disque Gás e Água. Sempre com as melhores ofertas e atendimento diferenciado. Brito Mercantil e Casa de Carne. Rua Angico, número 220, bairro Chico Mendes. Telefone 999723606 ou 99217-0389. Mais música em cada sequência. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. Quando estou em perigo, eu me escondo nele. Debaixo de sua sombra, descanso sem medo. Pois ele estende suas mãos e me protege e me guarda. Me chama de filho e me guia com seu olhar protetor. Com ele não tenho medo da morte, não tenho medo da peste que anda na escuridão. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à minha direita, mas com Deus. A partir de agora, a Rede O Semeador apresenta, o missionário Alexandre da Rosa, presidente das igrejas Visão Missionária. Primeira Coríntios, capítulo 14, verso 8, é o texto para nós iniciarmos a palavra do Senhor aqui hoje. Você está ouvindo a Rádio Tropical Gospel do Paraná. YJ 255, AM 1320, estúdio em Curitiba. Na internet, Facebook e aplicativo Rádio Tropical Gospel, Curitiba, Paraná, Brasil.